Tiago Luiz de Andrade Barbosa, ele que é professor de medicina e coordenador do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde Interprofissionalidade, uma iniciativa aí que acontece, né, em parceria da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Satisfação recebê-lo aqui para falar justamente sobre este programa que você me dizia, inclusive, que para a nossa região de fronteira ele é inédito. Sim, é. Na verdade é uma proposta inédita aqui para a nossa universidade, porque é algo que ainda não existia, o PET Saúde, existia o PET na área da educação, então isso é uma novidade para a nossa universidade, porque nós trazemos algo com a educação interprofissional, que é a nona edição agora do PET Saúde, do Ministério da Saúde, que publica, né, no país, e isso vem acontecendo desde 2008, mas agora com essa temática da interprofissionalidade, essa é a primeira vez no país, e é algo novo que vem a agregar e trazer grandes mudanças para a questão dos cursos em saúde e aproximação também com a comunidade. E como é que funciona até esse programa? Qual que é a base, né, de funcionamento dele, as ações que vocês desenvolvem? Sim, as ações que são desenvolvidas nesse programa são relacionadas à graduação de cursos da saúde, no caso nosso, a medicina, a saúde coletiva e o curso de serviço social, que estariam atuando juntos, e que os profissionais, professores da universidade, tutores, preceptores da rede de atenção à saúde e também os alunos desses cursos desenvolveriam ações de educação em saúde nessa área interprofissional com práticas colaborativas. Então seria uma forma de desenvolver essas ações de interdisciplinaridade, intersetorialidade, que é uma coisa bem importante, que nós podemos fazer parceria com alguns segmentos da comunidade e a comunidade ser até melhor assistida em alguns pontos, né? Isso é bem interessante. Por exemplo, alguns serviços que, né, de outra forma não seriam oferecidos através desses programas podem ser intermediados para que aconteçam junto à comunidade? Sim, sim. É uma forma de aproximar com a comunidade, além de melhorar a questão curricular dos cursos, porque são diretrizes exigidas nas DCNs dos cursos e o trabalho interprofissional. Então, esse fortalecimento da educação interprofissional propiciaria essa questão de aprender junto com o outro e sobre o outro. Então, isso traz uma forma assim, muito agregada assim, de conhecimento, que um vai conhecer sobre o outro e vai estar atuando junto com a comunidade. E acaba sendo bom para o aluno, né, pela vivência ali, sim, que ele desenvolve, sim, e também para a própria comunidade, no sentido de serviços que são agregados, né? Isso, isso. Porque as ações envolvem a questão de visitas domiciliares, além de diagnóstico de situação de saúde e intervenção na comunidade. Então, assim, todos ganham nesse processo. E como é que foi estruturado? Até porque tem um processo de seleção que é feito aí com os alunos interessados. Sim. Esse processo até já foi concluído. Como é que foi a procura? Sim, a procura foi muito boa, porque os alunos, eles entenderam a questão dessa nova proposta. Muitos veem isso até como um desafio e até uma forma de aprender mais e com outros cursos também. Então, isso foi uma coisa muito positiva que nós tivemos. E você me falava que a divulgação aí dos selecionados, aquela divulgação oficial, já deve acontecer agora. Sim, amanhã já? É verdade. Será amanhã já o resultado final da seleção dos estudantes. Até então a gente está com a seleção já feita dos tutores e também dos preceptores da rede. E a gente sabe que essas ações, né, de aproximação entre universidade e comunidade, elas são fundamentais e fazem parte, inclusive, né, de um dos tripés aí, né, do tripé de sustentação de uma universidade. Na área de medicina, na área dos cursos de saúde, isso fica ainda mais evidente, essa necessidade de aproximação entre alunos, entre o meio acadêmico e a comunidade? Sim, sim, é uma forma de a gente aproximar isso bem, porque é uma forma dos cursos mudarem, inclusive, as suas propostas dos PPCs, né, que regem o curso de cada um. Então, isso é uma forma de a gente aproximar com as DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais. Então, isso é um ganho que vai ser para o curso, para os cursos, na verdade, para que eles possam trazer transformações na forma estruturação do PPC do curso. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre o curso de medicina da Unila especificamente, porque nós tivemos durante tanto tempo, né, uma luta aqui na região para se conseguir trazer um curso de medicina para Foz do Iguaçu, para o extremo oeste do estado, e ele veio com a Unila e veio com uma proposta também de formar aí médicos que possam atuar justamente nessa área de atenção básica, enfim, com esse foco com a população? Sim, é verdade. Então, o curso de medicina veio com essa proposta de estar atuando de uma forma proficiente na área da atenção primária, que é uma área que seria a base de todo o nosso sistema de saúde, que é a porta de entrada e a coordenadora do cuidado. Então, assim, o curso ele veio com essa perspectiva de estar trazendo avanços junto com a Secretaria de Municipal de Saúde, que é a nossa grande parceira, né? Sem ela a gente não poderia estar desenvolvendo ações. Então, o curso ele vem para causar essas mudanças, além de formar médicos que possam atuar na região também. Falando especificamente, né, sobre o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde Interprofissionalidade, as ações elas começam a partir de quando? Sim, as ações elas já vão ter início agora em janeiro de 2019. Então, a gente está concluindo esse processo de seleção, já realizando alguns planos de trabalho para janeiro já ter um início já concreto mesmo dessas ações junto com os grupos tutoriais que tem no programa. E nós teremos aí a maior satisfação de divulgar nessas ações quando elas começarem a acontecer aqui em Foz do Iguaçu. Como você disse, uma ação aí que conta, né, com o apoio do Ministério da Saúde, enfim, para aprofundar mesmo aí todo esse processo. Foram mais de 100 projetos em todo o país e esse é um dos selecionados. Sim, né? Sim. Foram 188 projetos que foram submetidos ao Ministério da Saúde, no CEGETS, e 105 deles foram aprovados. E a nossa universidade, a Unila, teve essa satisfação de ter essa aprovação, que foi algo muito, muito, muito interessante para nós. E daqui a pouquinho, ao longo do programa, a gente vai trazer uma outra informação sobre a Unila, né, que diz respeito aos cursos aí marcados com estrelas, né, no Guia do Estudante, nessa edição, nova edição lançada agora. Agradeço aqui a presença, né, do professor de medicina e coordenador deste PET Saúde Interprofissionalidade, Tiago Luiz de Andrade Barbosa. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço.